era considerado por muitos, era querido por outros, odiado. Nunca pagava madeira nem mesmo aos seus pais. Também não tinha o que temer a ninguém jamais. Por uma simples brincadeira, ele se foi. E agora bate no peito com uma certa dor. Uma dor profunda que não dá nem pra pensar. A saudade desse mano com certeza vai ficar. Um ano, dois anos, não posso te dizer. No resto da minha vida com saudades ficarei. Mano Danilo, esse som é pra você. Aonde estiver, que Deus esteja com você. Muita saudade nos bate neste momento, pois mano você não sai do meu pensamento. Você curtia ver nosso DJ fazer squashes, animava nossa banca com seu jeito alegre. Não tinha medo de ninguém e nem de nada, e se fosse por nós até saía na porrada. Muitas saudades na banca você deixou, e a mais profunda no nosso peito aqui ficou. Mano, tenha certeza, nunca te esquecerei. Nossos momentos juntos foram inesquecíveis. Estou lembrando quando nós zoávamos no salão. Eu te considerava como meu próprio irmão. Mas aí, a cada dia que passa, a saudade fica mais forte. Infelizmente chegou cedo a hora da sua morte. Mano Danilo, este som é pra você. Aonde estiver, que Deus esteja com você. É mano, infelizmente o destino é inesperado. Não sabemos o que possa acontecer. Hoje estou te fazendo esta homenagem. Amanhã posso estar junto de você. Parece que foi eu, nós todos juntos no salão, fazendo aquela bagunça dentro do busão. Quando eu me lembro disso, me dá vontade de chorar. Por isso vou ficando aqui com minha homenagem, com coração repleto, cheio de saudades. Mano Danilo, esse som é em sua homenagem. Mano Danilo, este som é pra você. Aonde estiver, que Deus esteja com você. Mano de paz sempre foi tranquilo e sossegado, pela banca forte o mais admirado. Nunca gostou de ver alguém ganhar sem merecer. Não deu mancada aqui na área, sangue bom pode crer. Muitas vezes fiquei feliz quando você ficou, mas muitas vezes chorei quando você chorou. Mano Danilo, esse som é pra você. Aonde estiver, que Deus esteja com você. Este som vai ficando em memória ao mano Chris, mano Demonster, mano Júlio, e especialmente ao meu mano Danilo. E que todos vocês descansem em paz.